Bem-aventurado quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, e feliz serás. A promessa do Senhor é quebrar as maldições pra quem obedecer, ser fiel em tuas leis. Bem-aventurado quem teme ao Senhor, teme ao Senhor. É abençoado quem teme ao Senhor. De oliveiras, teus filhos em volta de tua mesa. A promessa do Senhor é quebrar as maldições pra quem obedecer, ser fiel.